terra querida, saudades lá da querência. Oh, minha terra querida, saudades lá da querência. Daquele gole de canha e do meu fogo de chão, onde a gente ficava cevando um bom chimarrão, onde a gente ficava cevando um bom chimarrão. Daquelas manhãs serenas, no inverno sobre a geada, o guardião das coxilhas, descesteada em cesteada, o guardião das coxilhas, descesteada em cesteada. Era o tropeiro que ia fazer a sua tropiada, levando sempre cantando pelo campo sua boiada, levando sempre cantando pelo campo sua boiada. Os fandango animados, sempre sem muito luxo, são coisas da minha terra e a tradição do gaúcho, são coisas da minha terra e a tradição do gaúcho. A minha prenda querida, eu deixei lá no rincão, eu volto lá qualquer dia pra alegrar meu coração. Eu volto lá qualquer dia pra alegrar meu coração. Thank you.